Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e do meu lado esquerdo está o Jamon. Não tenho o que falar essa semana. Pra variar. Do meu outro lado está o Lucas. E aí, gente? E diretamente do Japão está o Jefferson. E aí? Essa semana eu finalmente criei coragem pra começar meu canal no YouTube. Uhul, yeah! Mas antes disso, eu me deparei com uma dúvida muito cruel, que é pensar num nome. É uma coisa tão difícil, eu não imaginava que ia ser tão difícil. Porque você faz uma listinha, você olha, você fica quebrando a cabeça, você pensa, puta que bosta, mano, que lixo. Como eu entrei depois aqui no Estação 64, eu queria perguntar pra vocês como é que vocês bolaram o nome. Ah, essa é uma longa história, cara. Na verdade, a gente ficou batendo cabeça por muito tempo, né? Foi bastante. Foi muito nome. Não sei se foi bom, foi bosta, foi um monte de nome Weevil. Foi muito nome nesse meio. Fala o nome Weevil aí, quero escutar. Mano, então, um dos nomes que poderia ser era Gemushi, que é Gemo em japonês, é game, né? E mas Mushi é inseto. Aí eu fiquei, pode ser tipo inseto de videogame, não sei o que, mas não pegou. Aí surgiu do Nintendo 64 e o Mario criou alguma coisa com o canal, né? Eu não criei nada não, calma. Eu fui associando coisas. Mas vocês concordaram. Você concordava. O Jefferson pensou no nome bom também. Eu não, pensei só em porcaria, mas eu fui o grande entusiasta do Estação 64. Eu acho que me representa bem. Fala aí, qual que era o nome que você tinha pensado, Jefferson? Nossa, eu nem lembro mais. Eu lembro, cara. Caçadores de Baleia. É verdade, né? Tinha isso, né? Esse nome. Por causa que a Nintendo, ela tenta acertar um nicho, um negócio assim. E isso foi eu, né? Mas, então foram vários nomes. Foram muitos insights. Imagina a gente falando de pesca aqui, né, gente? Então, né, o clima na praia. Mano, a gente poderia ter sido muito nome. No final, depois a gente se encheu o saco. E a técnica que a gente usou, na verdade, foi um mapa mental. Eu recomendo, assim, quem conhece a técnica de mapa mental, executar no seu dia a dia, quando você estiver com a cabeça embaralhada. E fazendo associações. A gente se perguntou o que a gente era. Podia falar que a gente é um bando de otário e ficar gravando mensagem de áudio pra todo mundo, mas não. A gente é um bando de amigo que gosta de conversar sobre videogame e um pouco sobre cultura oriental. E o que a gente tinha era um canal de comunicação com as pessoas. E ao invés de um canal como a gente tava fazendo um podcast, que é algo mais voltado a rádio ou frequência, e as pessoas conectam, estação. E o 64 virou uma referência a alguma coisa da Nintendo, podia ser o Nintendo 64, ou simplesmente podia ser qualquer outra referência a um número na base. E também funcionar como o número de um canal, né? Você é, o número de um canal. Exatamente, o número de um canal ou o número na base 2 aleatoriamente. Ainda bem que não tem nada de Fire Emblem no nome. Podia ser Pokémon Fire Emblem para sempre. Podcast. O importante é podcast no final. Essa semana, do nada, a Rockstar e a Nintendo também anunciou que vão lançar Eleanor pro Nintendo Switch. Não é só pro Switch, né? Ele vai lançar pro PS4 e pro Xbox One, vai ser uma versão a mais, eu não sei quais extras vão ter, mas é uma versão Plus do Eleanor, que é um jogo de 2011. O Plus deles, na verdade, é mais no gameplay, porque eles estão adaptando no Switch, né? Vai ter o uso aprimorado lá do giroscópio através dos Joy-Con e vai ter interação na tela de toque do Switch. Vai no PS4 e no Xbox One. É o Plus, será o quê? É, não, eles vão trazer o jogo completo e DLC. E gráficos mais HD, né? 4K. Exatamente. Não, e peraí, Jomon. Você falou Eleanor ou Eleanor? Falou Eleanor. Eu acho não que sei. É Noir. Eu falo Noir. Eu falo Noir porque eu acho mais legal, então mas acho que. Tanto faz. É Eleanor. Pela primeira vez, depois de muito tempo, a Nintendo tá sendo focada em jogos multiplataforma. Não é um jogo exclusivo pra ela, não é um Skyrim Edition da vida. É um jogo multiplataforma. E a Rockstar não fazia um jogo específico pra Nintendo, um jogo pra Nintendo, desde o Chinatown Wars do Nintendo DS em 2009. Então a caralho, gente tá... faz tempo, hein? Nossa, e esse jogo é muito bom. É muito bom. Exatamente. Tinha lá o antes dele, era o Bully do Wii. Não tinha um jogo de tênis de mesa? Ou não, da Rockstar? Eu lembro que tinha alguma coisa assim, mas eu acho que não era do Wii. Pode concordar que jogo violento foram esses, né? É, jogos, os que ela é conhecida foram esses. E tipo, faz muito tempo, faz quase 10 anos. Então são duas coisas muito legais ter esse novo jogo pro Switch. Eu não tenho a menor ideia como é que pronuncia o jogo, mas se vocês querem pronunciar em inglês, vocês estão pronunciando errado, porque é LA. É LA. Então, sei lá, como se fosse, sei lá, time de Los Angeles. Você fala LA Lakers. Ah, então vamos concordar, uma pronúncia correta aí, vai. Como é que fala? Pra mim é LA no ar. O Jefferson tá se torcendo aí. Eu falei até agora é LA, então se for LA é complicado pra mim. Não, eu não tenho a menor ideia se é Noir ou Noir, não sei, mas eu sei que é LA. LA Noir. Eu prefiro a portuguesar que nem o Jomon, LA Noir. LA Noir, beleza. A parada da LA Noir é que ele é um dos poucos jogos da Rockstar que, apesar de ter violência, é uma violência controlada. Quer dizer, você tá do lado do mocinho e são os poucos momentos que você pode usar a arma, etc. E você deveria utilizar da sua bondade, né? Quer dizer, no meio das missões você não deveria utilizar tanta violência, tentar não atropelar civil, essas coisas. Você tá do lado da lei, né? Você é um detetive, não é? No jogo. Exatamente, você é um detetive. E é por isso que eu acho que é um dos poucos jogos que poderia ir para os consoles da Nintendo. Eu acho que é muito difícil ver um GTA na Nintendo por causa das políticas da própria empresa, né? Não, mas o Mario, peraí. Mad World não é... E não é tão assim Mad World. E o próprio No More Heroes, o vilão, ele é carismático. Você se identifica com ele. Você bate punheta com uma katana, meu amigo. Mas você se identifica com ele. Então, mas esse LA Noir, LA Noir. Okay, Noir, cara, Noir. Ele também é bem pesado, tem umas cenas. Eu não cheguei a jogar, mas eu assisti meu pai jogar um pouco, né? E tinha cenas que tava mulher pelada estuprada no chão na cena de crime, cara. Isso é um negócio pesado mesmo. Não é family friendly? Com certeza não é. Mas eu acho que é um dos poucos jogos que, assim, não é. Não, tá, não chega nem perto da violência que a GTA ou outros jogos da Rockstar, né? Não é, eu acho que a violência não. Faz tempo que a Nintendo não tem mais parte pra violência. Fala assim, ah, só que é muito violento. Muitos, por exemplo, tem o Bind of Isaac, que em outras épocas a Nintendo não tiinha permitido aparecer no WiiWare. Agora já tem Bind of Isaac no Switch. Então eu acho que a Nintendo já se livrou muito dessas marras de falar, ah, isso aqui é violento, não é family friendly. Eu acho que GTA só não aparece ainda no Switch, porque a Rockstar não quer, e porque as últimas versões são um pouquinho mais chatas de portar pro Switch. É, fora que eles estão lançando DLC ainda, né? É, isso pro PC demorou anos pra portar o GTA V, imagina portar pro Switch. Eu concordo com o Jomon, eu acho que tudo se resume a que a Rockstar, ela nunca se sentiu à vontade pra lançar seus jogos nos consoles da Nintendo. Eu acho que o anúncio do jogo é bom, assim, mais pela perspectiva de, tipo, a Rockstar tá olhando pro Switch. E porque, embora eu não goste, tipo, não joguei, é uma publisher importante, eu sei que muita gente gosta, então acho que só deles, tipo, lançarem esse jogo dá perspectivas boas. Porque você vê que outras empresas estão, sei lá, embarcando no Switch. Acho que pra aumentar a lineup de jogos é sempre bom. E a Nintendo já falou, né? Se tem uma falha, o Switch é essa. Não ter jogo third party. Acho que esse jogo adiciona bastante. O diferente do LA Noir pra outros jogos third parties que também estão sendo lançados no Switch é que ele foi um jogo caríssimo. É um daqueles jogos que a produtora investe muita grana, injeta muita grana pra ter um retorno absoluto na frente. Apesar de ele ser de 2011, né? Acho que, se eu não me engano, o custo dele de produção acho que foi 50 milhões, alguma coisa desse tipo. Então, por mais que ele seja um jogo antigo, é bom ver ele voltando para a Nintendo, né? Ele aparecendo em console da Nintendo. E isso me cria expectativa de ver outros jogos AAA aparecendo no Switch. Nem que sejam jogos... sucessos do... Eu acho que mesmo se for sucesso da geração PS3 ou o início da geração PS4, eu acho que se aparecer no Switch tá muito bom já. Se for Skyrim, se for LA no ar... Skyrim já tem, né? Então, exatamente, são os exemplos que tem. Mas quais outros jogos poderiam ser lançados? Mano, GTA V é uma boa da época. Ou uma coletânea Assassin's Creed da vida, sabe? Pode ser um Assassin's Creed, vai ter agora o Rayman Legends, né? Então, é aquela coisa, é título que aumenta a biblioteca do Switch, o Switch ele não tem a mesma capacidade, então, por exemplo, você não vai ver um Red Dead Redemption 1, por exemplo, podia, né? Que ele provavelmente vai lançar um HD depois. O Red Dead Redemption 2, ele não consegue ir pro Switch, muito provavelmente. A não ser que você corte muita coisa dele. Qualquer jogo que a Rockstar vai lançar a partir de agora, provavelmente o Switch não consegue rodar mais. Mas os jogos antigos dela, se ela for relançar em HD, é interessante sempre aparecer no Switch. Aumenta a biblioteca de qualquer forma, né? É, cara, aqueles jogos Big Mac, estilo Call of Duty, etc., não vão sair pro Switch. Porque é tudo de geração, é tudo pesado, né? Não consegue rodar. Ah, da época do PS3, o Wii ele tinha os Call of Duty da vida. Mas era terrível, né? Era um port que parecia medalha de honra do PS1. Ah, mas era divertido porque eram motion controls. Nossa, me lembra aquela merda de conduite que era muito ruim. Ô, medalha de honra não se deve ser falada, hein? Prefiro falar ele é no ar, mano. Mas tudo bem, a gente supera. Nintendo e Brasil. Agora, quem tem conta brasileira no Switch pode jogar online. Finalmente. Porque tinha bastante gente que fazia conta brasileira e se ferrava legal. Não conseguia acessar online. Aí, assim como o resto da galera, tinha que fazer uma conta americana. O que isso acarreta? Acarreta que a gente tem agora também aplicativos pra usar no celular, que é da Nintendo. Eu, por exemplo, quando fui usar o do Splatoon, eu não conseguia baixar no meu celular, porque é conta brasileira. Agora a gente tem disponível. Então, tipo, não foi só no Brasil, né? Foi na América Latina toda. Toda, entre aspas, né? Teve a Argentina, teve um Chile, eu acho. Foi uma parte da América do Sul. Eu acho legal isso, da Nintendo, fazer isso. Agora, você não tem que mais usar aplicativos à parte pra baixar, porque eu tava usando do mesmo jeito que, tipo, todo o meu universo Nintendo é em esquema, o negócio do Nintendo Switch também, o aplicativo eu tinha baixado por outros esquemas. Mas eu acho legal, tipo, facilita bastante aproveitar que o Switch ainda vai vir pro Brasil, eu não sei. Não, mas ninguém anunciou nada também, né, de forma oficial. Que é engraçado, né? Porque, vocês têm online, mas console... É, mas vocês têm online e não tem shop, por exemplo. Então, tipo, é o primeiro passo, talvez, pra ela voltando, pelo menos, de forma online pra cá. Eu acho interessante, eu acho esperançoso. Eu acho importante, não só pela acessibilidade, porque, sei lá... Ficar baixando APK não é uma coisa assim, o público comum faz toda hora, só, sei lá, a gente que procura esse tipo de coisa, mas eu acho que pela representatividade, eu acho que tem muitas pessoas que gostam de ter a conta brasileira e ter a bandeirinha lá, eu acho isso bem importante. Ficar, pra lá, trollar, né? Pra aparecer o cara troll lá no Mario Kart. Pô, mas é da hora ter o Brasil ali. Com certeza, BR Rue sempre. Também, eu acho que, sei lá, quando você faz um recorde alto, é bem divertido você colocar a bandeira do seu país na frente, né? Ô Jefferson, mas você vai fazer o que agora? Você vai colocar a bandeira do Brasil ou do Japão? Ah, não, coloco a bandeira do Brasil, velho. Do Chile, né? É japonês, velho. Você sai do Brasil, o Brasil não sai de você. Tem várias coisas BR que você tem feito no Japão? Aqui. Tipo o quê? Tipo o quê? Claro. Ah, tipo atravessar farol vermelho, velho, de bicicleta, velho. Bicicleta não respeita, mano. Você olha, não tem ninguém, vambora, velho. Puxa, tá retrovisor, né? Coisa de brasileiro também. É tipo isso, é várias coisas assim, mas no final das contas a Nintendo vai voltar porque o mercado brasileiro é grande, assim, tipo, acho que ela só saiu porque o real desvalorizou muito, mas no final das contas eles querem dinheiro e o mercado brasileiro é importante. Ah, sinceramente, no fim não mudou nada pros brasileiros porque eles podiam jogar online, né? Obviamente só tem uma conta, mas não é nada que quem tinha o Wii já não fazia. A única diferença é que você pode jogar lá com a bandeirinha brasileira Mario Kart 8, né? Agora eu quero saber o seguinte, o Nintendo Switch Online foi liberado, certo? Sim. E aí? Eu já usava? É uma merda, né, por enquanto. Não, você não podia falar já usava, você tinha que falar, nossa, pude experimentar agora, né, porque nunca baixei o APK. Ah, nunca baixei o APK, Mario. É uma coisa que é merda. ele tem só função com o Splatoon 2 e as funções, tipo, são interessantes, mas você cansa na primeira hora que você tá usando. Então é só pela novidade e depois... E assim, pra chat de voz, acho que nem tem chat de voz, você pode convidar seus amigos pelo aplicativo, é uma porcaria. É, se você fecha o aplicativo, já era, fudeu a voz. Ah, tem voz, então, pelo menos. É, então é ruim. Fechar é não, ruim, você tá assim. Falando deixar em background, né? Também, os dois. Importa. É, isso é ruim. Aí é um aplicativo interessante. Pode melhorar? Pode. Com esse da Nintendo vai melhorar? Não. É uma pena, né? Eu tava com bastante esperança desse aplicativo. Oh, será que em 2018 o online pago também vai ter no Brasil? Então, o online pago vai ter que ter shop pra comprar o online pago. É porque é $20 por ano que vai ter que pagar. Então talvez aí abra o shop BR só pra pegar a grana. Mas eu não sei. Mas provavelmente... É R$300 por ano essa porra. Só em off, Jamon. Você não pode falar que você baixa o APK na internet, senão o leãozinho da ProErd vem te pegar, cara. Ah, entendi. Eu pensava que ele só pegava cara que faz startup. Desculpa. É É com muita honra que eu venho anunciar que Pokémon Eu Escolho Você, já traduzido, vai ser exibido no Brasil. Ele é o filme em comemoração aos 20 anos de Pokémon, que a gente já tinha conversado aqui há muito tempo. Ele vai trazer aquele o primeiro episódio de Pokémon, que é Pokémon Eu Escolho Você, só que remasterizado e modificado. É como se ele estivesse passando uma história alternativa, uma timeline alternativa da história original. É onde os Pokémon das gerações posteriores já apareceram, né? Já estão num continente de Kanto. É, vai ter a história do Ash, o Pikachu, exatamente como era, mais ou menos, né? Ele enfrentando os Spearows, mas vão ter dois personagens novos que, se eu não me engano, traduzidos já, né? Porque isso já veio do site oficial, que é a Vera e o Sérgio. Esse é em português, os nomes? É, Vera e Sérgio. Nossa, tá bom. Vamos continuar, então. Como que é o original? Eu não lembro, mas não era Vera e Sérgio. Mas é pra você chegar, é pra você criar conexão, né? É aquela coisa, é Vera, o Sérgio e o Ash, três brasileiros. Só que o Ash é E-S-H-I, né? Como seria o nome do Ash em português? João. Pedrinho. Pedrinho, Pedrinho é bom. Pedrinho e seu ratinho amarelo. O rato choque, né, mano? A parada é que esse filme ele vai ser trazido pela Phaeton Evans. Eu nunca havia ouvido falar dessa empresa, mas... Tá mais gorda, né? Mas só que se você quiser entregar pra gente ingressos, pra gente falar sobre o filme, pode também, que você vai ser uma empresa muito da hora. Exatamente, espero que vocês estejam ouvindo isso. E segundo eles, ainda não houve nenhuma outra comunicação oficial, fora o que foi divulgado no site deles. O filme vai passar apenas nos dias 5 e 6 de novembro. Que é um domingo e uma segunda, né? Exatamente. E não se sabe aonde, porque pode ser apenas em São Paulo, pode ser no Brasil inteiro, pode ser apenas em cinemas localizados. Também, né? Pode ser o Brasil inteiro menos Nordeste, famoso, né? Não, peraí, Mário. 2 dias? É. Você tem são 2 dias pra ver o filme. Se você não vê, você tem que... Você tem que comprar o ingresso. O problema não é ir ver o filme. O problema é conseguir esse ingresso. Porque a Pokémon, assim, não desmerecendo, não é uma franquia que faz tanto sucesso. Mas se Call of Duty você já consegue circuito aberto, por que Pokémon não conseguiria, entendeu? Dragon Ball Fire tem circuito aberto. Ainda mais com o sucesso de Pokémon GO, né? Não vejo também por que não. Exatamente. E ainda quem... Eu não sei... O quão limitados todos os desses 2 dias vão ter, mas quem comprar o ingresso também vai ganhar uma cartinha do TCG, que é especial do filme do Pokémon, que é o Pikachu usando o chapéu do Ash. É, exatamente. Olha só, cara. Eu tenho aquele cartão do primeiro filme que passou aqui no Brasil, sabe aquele Mewtwo e aquele Pikachu gordão? Tem mais, eles davam mais, dava o Dragonite também. Tem o Suicune, o Celebi, eu tenho... Não, o Suicune não. Não, então, do Suicune e do Celebi é do filme 4. É, rapaz. O último filme que saiu nos cinemas aqui. Mas, então, exatamente, é um circuito muito, muito fechado, vai ser muito limitado isso, e tem muito fã. Então, o que me dá medo é porque os fãs de Pokémon, eles são carentes, né? Não tem nada aqui. São assíduos e são carentes e são ansiosos, né? Pegue o Mario, por exemplo. Eu não sou tão assim, porque... Tem muita gente que fica na ansiosidade, sabe? Precisa comprar pra falar pros outros, olha só, eu sou exclusivo, sou o maior fã de Pokémon que você. É mais ou menos isso. É de uma maneira bem esdrúxula, né, obviamente. Aí o cara faz sessão de fotos com ingresso, isso aí. Não, o cara vai ficar na fila pra comprar ingresso. E por causa disso vai ser muito disputado comprar esses ingressos se for tão limitado quanto eles estão anunciando. Eu fico com medo. Eu quero muito ver esse filme, muito, muito, muito. E não tem outra forma de assistir a não ser passar na frente dessa galera junto, entrar na briga e comprar, seja qual lugar que for. Ou caso não tenha a demanda, a maioria da galera vai ver em métodos ilícitos. É chato falar isso? É chato. Mas só que é uma produtora que não tá vendo isso, né? Não tá vendo demanda. Vamos lá. Será que vale a pena ver dublado? Porque a gente cresceu com o anime de Pokémon vendo o Fábio Lucindo dublando o episódio, né? Inclusive, já um jabá, a gente tem uma entrevista com o Fábio Lucindo falando sobre a saída dele, da dublagem do anime. E falando sobre curiosidades também. É, sobre a vida dele. Então, se você não escutou o episódio, não veja, não deixe de ver. É esquina 64. É, número 2. Pode procurar aí no site. É, quem dubla agora o Ash é o Charles Emanuel. Óbvio, ele é um ótimo dublador, a gente não tá questionando o profissionalismo do cara, mas pra gente é um pouco esquisito. Até porque agora o anime de Pokémon eu tô acompanhando o original. Eu iria preferir ver legendado, né? Porque agora eu tô acostumado com a voz do Ash, de Alola, etc. Quando a gente assistiu o filme de Naruto, a gente assistiu como, Mario? Dublado. Então não tem um problema com Pokémon. Não, eu não quero criticar o Ursula Bezerra, eu acho ela uma ótima dubladora, mas eu prefiro o anime. Naruto, o meu foi tipo, desde o início até o final, Naruto, o que que eu vi de desenho japonês foi, o que que eu vi do desenho foi, foi em japonês. Nunca assisti, eu assisti muito pouco em português, pra, só pra curiosidade, pra ver a dublagem, porque eu já tinha visto em japonês. Então, Pokémon, quando eu assisti em português, eu até assisti os filmes Netflix em português, mas ainda era o Fábio Lucindo, oh, dá pra enfrentar Pokémon. Também eu não tô esperando um super filme. Eu tô esperando um ótimo filme, é bom que eles me surpreendam. Eu acho que com relação, pra mim é questão de escolha, assim. Você fala assim, é só 2 dias, é pouco? Sim, é pouco. É pouco pra, qualquer filme seria pouco. Apenas 2 dias. E pra Pokémon vai ter aquele buzz, vai ter aquela fila, vai ter aquela propaganda, vai ter aquele marketing. Eu acho que o foco não é, você arrecadar muito, e sim você fazer, você concentrar e fazer uma propaganda boa pro jogo, assim. Eu acho que é pra ter confusão, é pra gerar notícia, é pra fazer propaganda e é pra, entre aspas, não é pra arrecadar dinheiro, é pra exaltar a marca. Ah, mas você tá super de boa aí, Jefferson, porque você vai poder assistir no Japão tranquilo. Eu tô tranquilo porque eu não ligo, né? Tipo, aí tamo aí dando um care na tua cara, mano. Mas, com relação à dublagem que você falou, eu acho que, pra mim, anime, eu não tenho problema em assistir em português. Eu só não gosto, live action. Peraí, você prefere um Tá Certo a da Tebayo? Não, mas fala da Tebayo, que eu não vou te achar menos babaca. Oh, é discutível o retorno de Kanto em algum momento? Porque tá aparecendo muito. Ou isso é... Não. É o anime, relaxa essa bunda, mano. Relaxa. Não, eu tô relaxado, mas tô vendo muito o grupo aí entrando na discussão. Eu queria criticar, na verdade. Ah, tá. Uhum. Então não. Os caras tá louco. É, gente, relaxa a bundinha aí. Não vai aparecer, tá? E Mist e Brock vão ser só 2 episódios, tá? Nunca mais depois. Gostaria que o Bulbasaur voltasse, mas não. Não vai acontecer. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana, nós tivemos o comentário do nosso grande amigo Rodney Vira Orellana. Então, por favor, Jamon. Boa noite, turma. Parabéns ao Lucas. O som dele tá muito melhor. Ô, louco, obrigado. E eu tô pobre agora e não dá pra comprar jogo. Gostei da parte de notícias rápidas do finzinho do guest. Então farei o mesmo. Mario Rabbids. Bom, porém, só pro fim de ano. Miiverse. Já vai tarde. Eu fiquei triste com isso. Inks, espero de todo o coração que No More Heroes 3 seja bom. O único não indie do negócio, ele comentou. Pokémon, e não é No More Heroes 3, ele já falou, é um spin-off, e o No More Heroes 3 talvez venha depois do Travis... Travis? Qual é o nome? Strikes Back. Travis, cara. É Travis. Agora é Travis, foda-se, é Travis. Travis, Strike Back. Pokémon, o anime só é interessante para criança. Chupa, Mario. E Riftman Heaven, que era um novo jogo. Todos queremos, todos. Da onde veio o Riftman Heaven? Do DS? Não, mas que notícia teve do Riftman Heaven? É porque a gente tava falando de jogo de ritmo do Floor Kids e o Mario falou que o Jefferson gosta do Riftman Heaven. Verdade, tá. Boa memória. É, mas é que isso não tava nas notícias rápidas, mas ele quis falar mesmo assim. Foi um... Aqui, ó. Mas estavam comentando notícias, as especulações, é que não vai ter mais. Então, talvez já tenha sido a franquia. Pra acabar, pergunto. Qual foi o momento mais esquisito no qual você jogaram um videogame? Exemplo. Como trabalho no hospital, os plantões são chatos. E como não posso dormir, deito numa cama ao lado de um paciente que tá acordado, ligo meu 3DS e fico trocando uma conversa com ele. Ah, mano, eu acho que isso é legal se o paciente tá sozinho. Aí, de fato, acho que um cara vai tomar coma. Se tiver em coma é outra história, né? Deito ao lado dele. Não, se for na UTI é um problemaço, cara. Me fala que hospital que é esse aí que... Vou pensar se eu vou ou não. Brincadeira. Não, mas os pacientes, às vezes, ficam, tipo, não vem família, é triste o negócio. Sim, eu concordo. E às vezes com criança, eu acho que é uma maneira fácil de você começar a se comunicar com ela, né, também. Então... É um laço, né? Sim, você já tem uma coisa em comum, sim. É, de fato, funciona. E aí, o lugar mais estranho que vocês já jogaram videogames? No evento de anime. Eu ia falar nisso. Estranha, né? Que filha da puta, né, mano? Ah, é. Mas tirando em evento de anime, mano, eu não vou mentir assim, teve uma época na minha juventude, lá pros meus 13, 12 anos, que eu era. Nossa, meio... quanto tempo, hein? Muda. Em 10 anos muda uma pessoa. Aí nisso tinha aquela fase adolescente meio babaca, né? Então, às vezes, eu não queria me enturmar com ninguém e eu ficava jogando DS na quadra, os caras jogando bola, jogando DS. Sozinho num canto. Isso não é estranho, esse é seu otário só. É estranho, seu otário, pra mim seu otário é estranho porque eu tenho fé na humanidade, olha só. Mas eu acho que isso não é tão incomum, viu? Eu acho que isso é... Porque pode quebrar o teu DS. Tô xingando já mal, mas eu fazia a mesma coisa, então... É, não, na minha época de escola os moleques jogavam Game Boy, normal. É que eu não tinha um, aí eu ia jogar bola. A escola do Mario era o contrário, né? Todo mundo jogando portátil e só ele tentando arremessar na sexta bola. É, porque não tinha Game Boy, era só eu. E o Jeff, lugar estranho, Jeff? Eu fiquei jogando Switch no porto aqui da cidade, tipo, às 3 da manhã. No Japão, cara, tipo, qualquer um joga 3DS em qualquer lugar, mano. Acho que no porto, olha só. O incomum é não jogar 3DS, eu acho. Uma gaivota, né, o Switch. Não tô certo, tipo, aqui não tem, pelo menos na cidade que eu tenho, não tem perigo, você saca o Switch onde você quiser, tipo, é tranquilo. E rola aqueles multiplayer dos comerciais? É, se tivesse Switch pra vender, até rolaria, né, mas tipo... Não, mas tipo, olha, você puxar um velhinho, e aí o moleque olha pra você jogando Pokémon, aí você olha pro cara e já tira uns contra no Pokémon. Não sei, aqui é um pouco difícil ver gente que tem Switch, mas talvez em cidades maiores isso aconteça. Isso, então, para evento de anime mesmo. Eu não tenho, eu tenho muito medo de zoar meus consoles, então eu não levo pra muitos lugares, né? Eu também não levo não, mas eu joguei uma vez 3DS no ônibus, a única fucking vez que eu joguei, e uma criança com uma senhora ficaram do meu lado, e a criança não parava de falar assim, nossa, que legal, é o 3DS. E a Venha ficava, não, não vou comprar pra você não, fica aí só olhando. Nossa. Que constrangedor, velho. E para você que ouviu até agora, se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira à meia-noite e aproveite para curtir nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter. Não deixe de mostrar esse episódio para um amiguinho seu fã da Nintendo e também não deixe de nos avaliar no iTunes. Isso vai ajudar muito o nosso trabalho. É isso e até o próximo episódio.